E sobre o nosso prazo de entrega, é de 5 a 7 dias, tá bom? O frete é grátis para todo o Brasil, eu consigo fazer isso para você hoje, porque a gente tem uma ótima parceria com os Correios, né? Tanto que eles vêm aqui na empresa fazer o recolhimento dos pedidos pagos duas vezes por dia, na parte da manhã e na parte da tarde. Isso para agilizar, né, o processo de envio para todos os nossos clientes. E caso você queira fazer o seu pedido agora, eu já consigo separar os frascos aqui e dá para ele levar lá para os Correios para fazer o envio para você ainda hoje, tá bom?